Dê-me as condições do, da pista, por gentileza. Avistou 645. Pulo 645. Quenegal no 095. Autorizado pouso no 0. O vento 070 graus 5 nós. Pista molhada, escorregadia. E chuva leve sobre o campo. Paciente autorizado 645. Faltando o Oscar Golf uniforme, vai prosseguir pro... Vai na prova de Bomed, mantendo nível 090, repartindo unidade de descida, Oscar Golf uniforme. Formando Oscar Golf uniforme, 090 projetado, repartindo unidade de descida. Agora torre 1 no 8, 95. 18, 95, obrigado, bom trabalho. No solo hoje, 29, direita, 1, 12, 99, solo. Direita, 290, agora no 645. Teto estimado, visibilidade de 6 mil metros e chuva leve sobre o campo. Sou, boa noite, muito boa tarde, gol com o nono, 66. Bom, o número 66, com a minha aproximação agora de pista livre, confirme já visual com o campo? Visual. Deixa agora de pista livre, o número 66. Aguardando o número 66. Sente, aguarde. Número 66, autorizado pouso 1-0, vento 060 graus, 049, solo, pista molhada escorregadia, chuva leve sobre o campo, número 66. Ok, gente, obrigado pela informação, o número 66 livre pouso na pista 10. Essa para 2 mil pés ajustando a 095, autorizado LS extraída por som no 0, informe estabilizado. Contará estabilizado, autoriza a Duna? Estou, vou interceptar o lote por mais pronto. Afirmo. Compreendeu então, autorizado Duna, 643. Confirmo. Gente, eu acho que eu vou ser forte. 6 no solo aos 3-2, libere a direita, chame o solo em 1-2-1, décima 9. 2-1-9, igual no 1-1-6-6. Informa pista molhada, escorregadia, como a aeronave que pousou à frente reportou, e chuva leve sobre o campo. O Oceania é 1143. Perfeito, 6143. P7 direita, 1, 2, 1, decimal 9, salto. 3, 9. Contra a aliança, boa, 24. Prossiga, Papa Tangosco, Golfo Uniforme. Ponte de descida. Papa Tangosco, Golfo Uniforme, desça para o nível 050. Após etapa, desça via para 2.000 pés, ajuste no 01. 0050, Oscar Golf Uniforme, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, cancelada a restrição de altitude em etapa. Autorizado a LS que foi da pista no 0, uniforme estabilizado. Positivo, 2000 pés, livre da restrição em etapa. Vai reportar estabilizado no IAS Golf Uniforme. Xenemia 201, não posso esperar de estar 1-0 na próxima. 201 autorizado, linha decolar 1-0, vento 1-0 graus, 7 nós. Aí decola Xenemia 2-1-0. Número 1, decolou aos 48, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Número Xenemia 201, decolado, se escuta. Xenemia 201, contato radar de decolagem, sua via saída São Bruno, transição Bóquio para o nível 360. Pergunte São Bruno, Bóquio 360, possibilidade de coordenar direto uma proa direita aqui para dar uma formação? Tá 201 não autorizado, Leda. Leda, obrigado. Brasil 02, on taxiway, get ready for departure. Brasil 02, clear line up, and take off runway 10, 180 degrees, 099. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 022. Terminando o curso do localizador, o Astra Golf e Uniforme. Uniforme, chama agora a Torre 1, no 8, decimal 9, 5. Bom, olhar 95, Golf e Uniforme. Matango, Astra Golf e Uniforme. Matango, Astra Golf e Uniforme, continua a aproximação, agora de pista livre, que é legal, 0, 1, 5. Positivo, Golf e Uniforme. Zero to two, Boeing at 54, contact for the patch, 1 to 0.8. Confirm calling Air Portugal 022. 0.8. 08, Air Portugal 022. Tango, acho que a Golf Uniforme diz algum canto? Agora positivo. 600 feet. Portugal 022, radar contact on departure, climb via Buca, departure, depart transition to flight level 390. Climb via Buca, departure to flight level 390, Portugal 1022. Afirmo, Oceano 62, Recife em 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 2, 2, decimal 3, 5. Afirmativo 251-2835, obrigado, bom trabalho. Angola chegou uniforme no solo 57, libera a direita, chama o solo 121-9. Salvador Approach Control, good evening, this is Go 1966, pass on level 190, down 150, information VAQ. Go 1966, call Kaizen to send variable MAD 1 arrival to flight level 050. Okay, we are clear, variable MAD 1 arrival until flight level 050, that's right? Affirm, 050. 050. Go ahead. Focus later. Any chance for heading Dona? Clear Itapi, go 1966. Okay, gonna fly direct Itapi, go 1966, thank you. Salvador, muito boa noite, Azul 2712, ponto espera pronto. 712, a linha eu mantenho, pistão no zero. Ali mantenho no zero, 2712. Zero 0022, contact receipt center 125.45, 126.85. 125.45, 126.85, report 0022. Sul 2712 autorizado, decolagem 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, Azul 2712. 1-2-0-8, grato, boa noite. Controle azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 170. Via Conde para 170. Tá pronto, 4206, boa noite. 4206, Lima tem, pista 10. A Lima tem, 4206. Uma 9666 para 2000 pés, o gesto 10115, autorizado LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Ok, I understand you. We are clear to 2000, altimeter 1015. I'll call back established. Go 1966. Sou 4206, autorizado, decolagem no zero, vento 1-0 graus, 139. Livre decolagem, azul 1406. Sou Salvador, boa noite, minha nossa, não quero falar nada. Romeu, Fox, Charlie, Fox, táxi. Sou aí, boa noite, minha nossa, quando você era pronto. 1869, autorizado, ele aí, mantém no zero. Ali, mantém no zero, 869. Número 07, 208, controle, vamos ver. 208, obrigado, tá bom. Salvador, boa noite, o azul 4206, passando 1000 pés na PUCA. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA, posição Caju para nível 3, se quiser. O Cacaju pro 350 azul 4206. Zero, zero, vento, rumo zero graus, rumo 3 mais. Obrigado, Cláudio, estamos a 0, 8, 9. Chegou 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível 070 para nível 170 até R72. 7406, está fazendo um pequeno desvio à direita para evitar a formação. Confirma pro e por quantas milhas vai manter o desvio? Aproximadamente pro a 075 por mais 25 milhas. Sim. Faz 206, faz desvios, eu vou ir direto ao Jamu. Faz desvios, vai Jamu, azul 406. Eu vou 869 decolar nas ruas. 869, a contratada na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição elétrica para o nível de voo 360. 3, Arbor 1, eleva 360, confirmar? Afirmo, sub mantém nível 360, bom noite, boa noite. 360. Confirmando 4-5. Da pista até o 4-5, frequência livre funcionar, boa noite. Estou a 800 pés, voo 1966. Tente autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus no 3 nós, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Reforço pista 1-0, voo 1966. Contra 206, chame o centro Recife, no 25, decimal 45, alterna 1, 26, decimal 8, 5. 2545, 2085, azul, 4206. Obrigado, boa noite. Salve Salvador, boa noite, bom 1966. 66, 1269, salve. Salvador, boa noite, tá 3283, ponto espera da 1-0, pronto. 3283, autorizado, a linha ainda colada 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, a linha ainda colada 1-0, tá 3283. Controle, é o azul 2712. Possível. Possibilidade de coordenar pro do Alfa Romeo 363? Exato. O 2712 autorizado, direto Alfa Romeo 363. Obrigado, voando Alfa Romeo 363, 2712. 1869 ainda na escuta do controle? Ele morreu. Obrigado, boa noite. Boa noite, 3223. Então, 3223, contato radar, na decolagem, suba via saída Aruna, transmissão alerta para nível de voo 360. Isso, boa noite, Bono 645, ponto de estar a pista no 0, pronto para decolagem. 645 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento, 1, 0 graus, 0, 9, 9. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, gol, 1645. Controle 3283? Não, 3283, prossiga. Como é que você apoia direto elefa? Autorizado direto elefa. Sim, 3283 elefa. Boa, boa noite, gol 645. Gol 645, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição do óculo para nível 360. Sobe via 360. Azul 2712, 9 milhas para a posição Ponte, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, no 20211. Aracaju, 201, muito grato pelo apoio, boa noite. Salvador, Papa Romeu, Romeu Foxtrot, já? Tudo bem. No Fato 4, pronto para o táxi, para a hora certa. Cavalo táxi, chamando na interseção para ingresso na pista. De fato, chamando na interseção para ingresso, Romeu Foxtrot, já. 97 autorizado, decolagem no zero, vento 100 graus, 99. Autorizado, decolagem no zero, 338, 97. Autorizado o ingresso, me procurará em adição. São 3897, montado radar na decolagem, suba via saída São João 1, transição Motiva para o nível 320. Sobe via São João 1 para o 320, 33297. Sobre mantém nível de voo 340. Distrito 340.